dos College, com a participação de Electric Youth. Passamos para Do Tong e o tema Darkness, e depois Anorak com a participação de Sarah Mason e a música Gang. Votos de uma excelente tarde de sábado, bem-vindos. Playlists com Miguel Bettencourt. Du bien. Oh, gang, gang. vous jure que ça me fait du bien. J'oublie mes chagrins. Je profite de la chaleur. Une impression de déjà vu. Les blancs et des boots argentés. Un pas devant l'autre. Vous dansez. Agora no alinhamento da sessão de hoje, Holy Ghost e Chromatics, respectivamente com as músicas do This e Time Rider. Stupid, stupid, stupid. We're not about to let go. We're not about to let go. And you can say we're stupid, stupid, stupid. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. De Chromatics passamos para um clássico de Blondie, a música é Heart of Glass. Daqui a pouco teremos Zola Blood e Hercules and Love Affair. Thank you. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Petencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Chegou à antena do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist. Eu sou Miguel Petencourt e estarei aqui até às 21 horas. Ouvimos a música To Hurt dos Zola Blood. Passamos para três músicas seguidas a cargo de Who Made Who e a música Heads Above. Depois Hercules and Love Affair com Blind e por fim Leader Dragon e a música Place to Belong. Keep my hands above the water. Playlist com Miguel Bettencourt. Stop. A fechar a primeira hora da sessão de hoje da playlist, vamos ficar com a música Heartbeat dos suecos The Knife. Na segunda hora regressarei com muita mais música até às 21 horas, exclusivamente música portuguesa, com alguns clássicos pelo meio, por exemplo, Vídeo Maria do GNR, Sem Perdão de Sétima Legião, entre muitos outros. Deixe-se ficar desse lado, eu sou o Miguel Betancourt e estarei aqui até às 21 horas no Rádio Clube de Angra, a Voz da Terceira, com a playlist. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Betancourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à segunda hora da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Betancourt e assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Nesta segunda hora teremos exclusivamente música portuguesa e abrimos com LX90, uma banda que tem como vocalista, ou teve neste caso como vocalista, o ex-Heróis do Mar Rui Pragal da Cunha. A música foi Da Uá. Passamos precisamente para Heróis do Mar com o clássico Paixão e depois outro clássico, Estou Além, de António Variações. Thank you. consigo compreender. Sempre esta sensação, estou a perder. Tenho pressa de sair, quero sentir ao chegar a vontade de partir para outro lugar. Vou continuar a procurar a minha forma, o meu lugar, porque até aqui eu sou. Estou bem aonde eu não estou, porque eu só quero ir aonde eu não vou, porque eu só estou bem aonde eu não estou, porque eu só quero. António Variações, passamos para outro grande nome da música portuguesa, Sétima Legião. A música é Sem Perdão, uma das músicas que pertence ao álbum Sexto Sentido. Daqui a pouco, Chutes e Pontapés, Ban e Três Tristes Tigres. So

entrar na reta final da playlist de hoje, temos GNR e a música Vídeo Maria e depois, vamos ver se consigo dizer sem atrapalhar-me, Três Tristes Tigres, consegui, e a música Zap Canal. Thank you. Chegamos ao fim da sessão de hoje da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist no RCA aos sábados, das 19 às 21 horas. Recordo que poderão ouvir esta sessão e outras anteriores em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Vamos fechar com Afonsinhos de Condado, a música Vivi com a Lua Cheia. Da minha parte, despeço-me, como é habitual, com um forte abraço, votos sinceros de um excelente fim de semana e até ao próximo sábado. Dei-lhe um beijo e abracei-a no primeiro de janeiro, amei-a no segundo mês do ano, larguei-a, não fiquei com ela à esquina, dobrei-a, não deixei secar a vida, peguei-a, dei-lhe um soco e acordei-a. Tão perfeito, dei-lhe um soco e acordei-a. Dei-lhe um soco e acordei-a.